Sendo esta a primeira entrevista para a Rádio Boa Nova, embora não sendo a primeira para Oliveira do Hospital, já tive o prazer de estar convosco na esplanada do Nubai. Peço-te que contes aos nossos ouvintes como surgiram os Dead Combo. Os Dead Combo surgiram, portanto, lembrei-me de fazer umas gravações sozinho de guitarra e depois mostrei essas gravações a várias pessoas, uma delas o Henrique Amaro, e que depois me convidou para gravar um tema para um disco em homenagem ao Carlos Paredes, chamado Movimentos Perpétuos, onde entra vários artistas. Vocês gravaram Paredes Ambience. Exato. E entretanto depois encontrei o Pedro num concerto ao Miguel e no final pedi-lhe boleia. Eu pensava que ele tivesse carro, mas não tinha. Então viemos os dois a pé e convidei-o para ele meter um contrabaixo. E pronto, assim surgiram os dedos como eles são até agora. Desde 2004, o ano em que lançaram o vosso disco de estreia, Volume 1, que se tem afirmado como a mais estimulante banda da nova música portuguesa. Vocês estão satisfeitos com o percurso? Era isto que estavam à espera? Sim, quer dizer, quando formámos a coisa não estávamos à espera de nada. Tem uma banda ainda por cima instrumental, portanto à partida não passaria nas rádios, nem... sei lá, não estávamos à espera que as pessoas... viessem a gostar disto, né? De aderirem. As vossas expectativas eram, portanto, poucas ou nenhumas, é isso? Quer dizer, era o simples prazer de fazer música, como sempre tive o prazer de fazer música, e o Pedro também, mas não esperávamos nada de especial, esperávamos ficar por aí na ZDB, em sítios pequenos, uhum. Mas pronto. Saiu as coisas um bocado ao contrário. Mas vendo agora as coisas, exatamente porque saíram ao contrário, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Foram apanhados de surpresa, entraram no barco, estão a, enfim, a curtir, a cena, tipo, o que vos aconteceu? Sim, pá, é lógico quando, acho que não é só connosco, mas qualquer pessoa que faça um trabalho, que faça aquilo que gosta e que depois ainda por cima é reconhecido por esse trabalho, acho que as pessoas ficam contentes. Pronto, e é isso que tem acontecido, tanto aqui como lá fora, às vezes que vamos tocar lá fora também, pronto, as pessoas gostam e aderem à música. Isso é gratificante para quem a faz, não é? Sendo a vossa música transversal a todo o território nacional, porque, na minha opinião, impregnada de uma portucalidade muito própria, não será difícil adivinhar o quão acarinhados têm sido por esse país fora. Era isso que nós estávamos agora a dizer. Tem sido assim ou, por outro lado, vocês ainda vão encontrando algumas dificuldades em fazer passar a vossa sonoridade? Não, quer dizer, os sítios onde nós temos tocado já apareceu pessoa, olha, uma vez apareceu, foi quem, em Viena do Castelo, se não me engano, ou em Braga, foi lá para cima, agora não me estou a recordar, acho que foi para aí em Braga, não. E veio uma senhora para assinar os discos, tinha comprado os discos e que tinha, a senhora tinha para aí 50 e tal anos e ela a dizer que convenceu, pronto, que foi ela que deu a conhecer a nossa música ao filho, e que o filho também era fã, ou seja, pronto, é uma música que atravessa várias idades. Pronto, e temos sempre sido bem recebidos nos sítios. As pessoas, e nós ficamos contentes porque, pronto, já que damos um espetáculo e as pessoas depois no fim dizem parabéns e agradecem, pá, isso é, pronto, é sinal que nós cumprimos a nossa promessa. Vocês têm sei lá, a consciência de que, pá, eu não sei se isto é premeditado quando vocês estão a trabalhar ou não, mas vocês conseguiram dentro do panorama português de sempre, penso eu, uma sonoridade muito peculiar. Aquela coisa de que um dia vos chamaram de som western fado, apesar de ser um bocado redutor, como tu já referiste, mas o vosso som tem uma coisa que atravessa Portugal do norte a sul, pá, que é uma coisa. Aqui pessoalmente a mim não me toca mais, porque vejo muita cena rural no vosso som, É verdade. muito mais do que citadina. Isso se calhar faz com que as pessoas tenham este tipo de enfim, de atenção para convosco Atenção. e de gostarem do vosso som. Sim, isso que tu estás a dizer é verdade. Aliás, Lisboa é feita de pessoas que vêm, o exemplo dos meus pais, são pessoas que vieram do campo para a cidade. Lisboa está cheia de pessoas, foi feita de basicamente pessoas que vieram do campo para a cidade. E acho que isso. E há uma outra coisa que eu tenho sempre em mente quando faço as coisas, pelo menos nos deve como, é que nós vivemos aqui, não vivemos. Sei lá, há vantagens em viver aqui em Portugal do que viver nos Estados Unidos. E há vantagens em viver nos Estados Unidos do que aqui em Portugal. Portanto, é aproveitar aquilo que nós somos e aquilo que há de bom aqui, né? Pois. Aquilo que é nosso, ao fim e ao cabo. É isso que marca a diferença, não Às vezes dá uma sensação que Portugal é uma imensa, imensa aldeia, não é? é? Tem um país pequeno. Se Quando a Alma Não É Pequena já era mais luminoso do que Volume 1, notamos em Lusitânia Playboys que essa luminosidade, se não aumentou, pelo menos manteve-se. Arrisco a dizer que é o mais world music de todos os vossos discos. Concordas com isto? Obrigado, é a primeira vez que eu ouço falar. Sim, é capaz, sim, é verdade. Mas é a primeira vez que eu ouço essa frase. Isto no sentido de vocês irem a todo lado, não é? Sim. Aliás, o teste que nós fizemos no disco foi um bocado esse lado das pessoas apanharem, todo o tipo de pessoas apanharem um barco e fazer uma viagem que passa, pronto, vai não sei aonde, vai a vários sítios, não é? Claro. Isso porque eu e o Pedro somos pessoas bastante ecléticas, ouvimos, hoje o pessoal ouve tudo, desde rock, a world music, a blues, a música portuguesa, sei lá, claro. Tudo. Portanto, somos uns gajos ecléticos, gostamos de música, ao fim e ao cabo, e uma coisa que, ao fim e ao cabo, a nossa música é uma música popular, podia ser uma música de rua. Pronto, um bocado mais com mais arranjos, e neste disco os arranjos foi as coisas que, isso até foi mais da parte do Pedro, tomam mais relevo do que nos outros discos. É um disco mais cheio, mais, sei lá, o mais colorido deles todos. Se calhar o disco um pouco mais, não é bem esta a palavra, mas um pouco mais barroco, no caso dos arranjos. E também um dos os convidados tem maior relevo do que nos outros discos. Exato, eu ia exatamente a esse ponto. Porque, para além de vocês terem trocado a abafada ZDB agora pelo teatro, onde vocês... Cinema São Jorge. Pelo Cinema São Jorge, aliás, onde vocês gravaram o Lusitânia Playboys. Quer dizer, este espaço de mudança físico também foi importante, não é? Sim, os espaços têm sempre, influenciam sempre, pronto, aquilo que se faz, não é? E neste caso, como nós somos só dois, portanto, as coisas muitas vezes tornam-se um pouco herméticas. Pá, é fixe ter outras abordagens de outras pessoas. E por que não aproveitar isso numa gravação? Pronto, ao vivo, até prefiro tocar só com o Pedro, só os dois. É lógico que às vezes temos convidados, mas nas gravações, por que não enriquecer isso com outro conhecimento de pessoas que venham bem de fora e que nós admiramos e gostamos? E, pronto, ao fim e ao cabo, é uma maneira de enriquecer o nosso trabalho. O vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfez-se em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré e verdes águas. Ao leme, o esquecimento e a alegria vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. Parei, sei lá, só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Mala distingo já esmaecida. Ao largo, alegrar-me na viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá. Mesmo que não sejam presenças físicas, a questão das vantagens da internet também tem muito... É vantajoso. Estou-me a lembrar, por exemplo, penso que foi assim que vocês fizeram a parceria, digamos, com o Kid Kong. Foi com o Kid Kong e com o Howie Gelb, exatamente. Exato. Através do MySpace. Do MySpace. Eu ia exatamente aí. A porta do teatro estava aberta para a entrada em cena de outros músicos, conferindo ao disco, tal como tinha acontecido em Quando a Alma Não É Pequena, uma maior dinâmica sonora e conceptual. Suponho que a entrada em cena de outros músicos seja uma coisa que vos dá imenso prazer. É para continuar, a partir de Lusitânia Playboys, para onde pode ir o som Dead Combo? Pá, eu não sei se o próximo disco vai ter convidados, porque às vezes é bom as pessoas voltarem um pouco, sei lá, voltarem outra vez, muitas vezes recomeçarem, estás a ver? Não sei como é que vai ser o próximo disco, mas dá-me ideia que se calhar vai ser só nós os dois, não sei. Uma maneira de, às vezes, voltar, não é o voltar atrás, é voltar atrás, mas de uma outra maneira, não sei. Uhum. Não sei mesmo dizer o que é que vai ser o próximo disco. Ok, para já. Mas, também, sim. Ainda, o Lusitânia ainda está muito fresco e andam a promovê-lo e a gozá-lo, e tenho a sensação que vos deve dar um prazer especial tocá-lo ao vivo. Sim. E é exatamente aí, no dia 5... É o trabalho que mais prazer. Exato. No dia 5 de dezembro temos o prazer de vos ter por cá no auditório da Caixa de Crédito, onde tu já tocaste em junho. Com o Tiago. Com o Tiago. O que é que o público oliveirense pode esperar de um concerto dos Dead Combo? Western fado, a tal coisa redundante que tu não gostas, com cravos e guitarras intemporais? Sim, pá, e há uma coisa que acontece ao vivo que, pronto, não se passa muito nos discos. Os discos são registros, pronto, de uma certa altura e são coisas que cristalizam a música. Pronto, prefiro ao vivo porque ao vivo as coisas são muito mais elétricas e muito mais energéticas. Uhum. Falo por nós, porque é por isso que eu gosto bastante de tocar ao vivo, porque lá, posso desfazer todo ao vivo, ou seja, posso... É aí que eu aplico as minhas energias. Compreendo. Enquanto nos discos, os discos são gajos, pronto, tá, até gosto de estar em sítios calmos e sem barulho para estar a refletir sobre as coisas e estar a fazer as coisas com calma. Ao vivo é aquele momento em que um gajo tem que dar tudo naquele tempo e naqueles temas. E é isso que as pessoas podem esperar de nós, é que um gajo normalmente dá sempre o litro ao vivo. É isso que... Acho que as pessoas vão gostar. Thank you. Em palco, vocês são Tó Trips e Pedro Gonçalves ou as personagens criadas para esses nomes? Quer dizer, nós somos o Tó Trips e o Pedro é o Pedro Gonçalves, só que ali realmente nós encaramos ali duas personagens que sei lá, eu costumo dizer que eu sou o gato pingado e ele é o mafioso. Sim, acho que são duas personagens que têm a ver com esse mundo dos dead como, ao fim e ao cabo, que foi criado, que até foi criado assim um pouco por acaso, sem pensar também. Começou por aí. E é lógico que depois as pessoas, encontrando esses personagens, no nosso caso, fomos aperfeiçoando e pronto. Mas foi uma coisa que eu gosto que aconteça um pouco na minha vida, é que gosto de controlar as coisas na minha vida, mas gosto também de passar pela vida, ou seja, as coisas que me vão acontecendo, aproveitá-las. Portanto, e foi isso que basicamente esses personagens apareceram assim, sei lá, o tipo da cartola, o gato pingado apareceu de um filme que fiz com o Edgar e eu é que era o cangalhar, então passaram uma cartola para as mãos. Uhum. Portanto, e depois até foi o Edgar Pereira que disse, porque é que não tocas com a cartola? E pronto, as coisas começaram por aí, depois já que eu tinha um personagem, o Pedro, depois quando comecei a tocar com o Pedro pá, também, aí já foi pensado, já foi uma coisa, pá, se eu tenho uma personagem, se calhar devíamos arranjar uma personagem para ti, pronto. E comprou-se um fato para o Pedro e os óculos, e pronto, aí já foi uma coisa pensada, mas foi uma coisa que apareceu assim, lá está, apareceu por uma pessoa de fora, não é? Neste caso o Edgar Pereira. Sempre com um sentido estético muito bem apurado, não é? Sim. É uma coisa que eu gosto bastante na música. Bem, para já a música tem que ser. Música para mim tem que ser uma coisa que eu gosto e que eu considero boa, mas para além disso tem que ter uma boa imagem. Uhum. E nos dias que correm hoje isso é fundamental. Pois, e sendo tu também designer, não é? Tens sempre essa preocupação. Antes de ser designer sempre gostei de cartaz e pósteres, e sempre, aliás, tenho uma alta coleção de bilhetes de concertos e de coleção disso. Uhum. Admiro bastante esse lado da imagem e da imagética à volta da música, parte gráfica. Falámos no Edgar Pera, porque antes do concerto, nós por acaso no ano passado, aqui na nossa segunda mostra de curtas-metragens, passámos uma retrospectiva Edgar Pera, e ficou por passar uma outra retrospectiva que tínhamos preparada, depois por motivos técnicos não foi possível, que era exatamente os pocket movies do Paulo Abreu, nosso e vosso amigo. Como diz o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado, não é? Quer dizer, uns gajos vêm de Lisboa tocar ao interior, chegam cá e levam com os vídeos de um gajo de Lisboa que filma no interior. Achas isto irónico ou Portugal é mesmo assim? Não, acho que é saudável, não é? As coisas não se... Uma coisa que eu acho super saudável é as coisas não terem um centro, não ser o Lisboa, o Porto. Aliás, essa história da regionalização acho que era uma coisa que... Ainda por cima tenho família sempre no interior, acho. E por aquilo que as pessoas me contam é sempre aquela história de ter que vir a Lisboa tratar disto ou daquilo, ou não sei o quê, ou cenas, mas... Acho que isso é saudável, as pessoas serem... É um país, não é? Aliás, sou casado com uma mulher que é do interior, que é de Viseu, portanto... E não é por isso que é menos ou mais que os outros de Lisboa, ou de Porto, ou seja de onde for. Evidentemente que não. programa A Minha Guitarra Azul, aqui na Rádio Boa Nova, da qual eu sou o autor, tem dado grande ênfase aos Dead Combo. Como fã apaixonado que sou da banda, acho importante partilhá-la com o mundo. O que achas do papel da rádio hoje em dia na divulgação da nova música portuguesa, principalmente? Digo nova não no sentido sonoro, mas no sentido do facto de serem bandas recentes. Eu acho que as rádios têm um papel fundamental na difusão e na promoção da música portuguesa, seja portuguesa, seja outra, não é? Mas pelo menos de portuguesa eu acho que é fundamental. Ainda por cima haver programas que... Há uma coisa que eu gosto na rádio é ouvir as pessoas a falar. Aprendo muitas vezes, sei lá, já lembro-me uma vez de comprar um disco de um gajo, do King Foley, porque descobri, porque estava uma entrevista do Adolfo na rádio a falar e falou desse gajo e eu não conhecia e fui comprar um disco e pronto, e fiquei a conhecer e até gosto desse tipo. Pronto, e hoje em dia as rádios muitas vezes o que pecam, normalmente, mas isso é mais as rádios, sei lá, estatais, ou é que é tipo quase tudo playlists, não é? As pessoas não falam, não trocam ideias, não as pessoas a falar, uhum. Sei lá, isso acho que é fundamental. E não haver essas ondas de playlist, quer dizer, pode haver esse lado mais comercial da rádio, não é? Mas depois ter uns programas de autor, não é? Eu acho que isso é saudável, não é? Isso é que acho que me faz escolher ouvir uma rádio. Eu também concordo absolutamente contigo. Eu acho que os programas de autor, porque exatamente não têm que seguir aquela coisa estereotipada da rádio, não é? Podem ir por onde, no fundo, por onde quiserem. Então, se uma rádio não tiver nenhum lápis azul para censurar isto ou aquilo... Sim, isso... e de certeza que muita gente que ouve o teu programa vai aprender alguma coisa, vai descobrir alguma coisa, não é? Uhum. Do que estar a ouvir os temas de playlist do top que tanto ouvem nessa rádio como ouvem numa qualquer. Quer dizer, as rádios depois tornam-se todas iguais porque o top é sempre o mesmo. Isso é que eu acho que é rádio. Rádio são programas de autor, são pessoas que nos fazem descobrir outras músicas, fazem, sei lá, tanta malta que eu já descobri pela rádio, que eu nunca tinha ouvido falar e que às vezes são altas surpresas, não é? Estou-me a lembrar, pronto, de um caso mais antigo, sei lá, do António Sérgio. Eu lembro de descobrir bandas pelo António Sérgio. E que cena é essa? E tão fixe, pá. Ainda por cima, o António Sérgio tem aquele handicap de ser o mais John Peel de todos os nossos radialistas, não é? Eu estou a falar do António Sérgio, que é o mais clássico. O mais clássico, pronto, não é que ele seja clássico, mas o mais velho e mais... Mas como eu lá, sei lá, és tu, há centenas de pessoas nesse país que fazem rádio, que é uma coisa que eu admiro bastante. Enraptured at last, about what they got into, extinguished. A song originally written, rebirth, a fading process for me. And you see punk rockers in leather. It's all about costume. It's all about drag. But each one has a struggle for himself. The perfect ones have only one way. Time's about dissatisfaction of people, at the ruin of others, at the ruin of both. A little story about having second thoughts. What's going on? A world as impermanent, miserable, and within a year. It's just the story of a drag queen. That was really about the rapture of lust. Overwhelmed about what they got into. Explosion. experiences, itchy and dark. Interested in this kind of debauchery. We feel foolish about it. Enraged with anger. Blinded by delusion. With mind ensnared. A thinking man's garage rock record. Extinction of all phenomena. Of water moving over the surface of the lake. I don't know if garage rockers want to think. But they should. For me to sing. The ignorant spectator creates the New York of a different illusion, of one and the same mass. The kind of thing that says, okay, you're kinky, so right on. Right on. This is truly peace. Formations maintain stored energies. Now, if you want to boil it down, since our inception, we manipulated it back into consciousness. This is after clearing away worldview, disease. This is the highest. The weather, war. We wear leather or rebel stands. Contemplation of the body. A real rock, a point from the unrecognizable. But I had other ideas, and also it fit into the theme. In no time, in this very life, make yourself known. Realize and make your own. Ficamos com esse bonito pensamento para fecho da entrevista da Rádio Boa Nova aos Dead Combo, numa altura em que está próximo o concerto deles aqui em Oliveira do Hospital. Antes disso, podemos vê-los no próximo dia 8 no Teatro Viriato em Viseu. Desejamos desde já um ótimo concerto para Viseu e ótimos concertos para a Guarda e todos aqueles que vocês, por onde vocês passaram. Muito obrigado. Entretenham muito bem a malta e, enfim, façam-nos, continuem a fazer-nos sonhar. Está bem, obrigado. Um grande abraço, obrigado. Na rádio, obrigado. Tchau, obrigado.